Edição do meio-dia. 12 horas mais 3 minutos. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente nesta segunda-feira, 17 de maio de 2021. Estamos ao vivo também na internet. Você pode assistir e participar pelo YouTube, no canal da Rádio Jornal ou na nossa página do Facebook. Se preferir, sintonize a faixa estendida do seu rádio FM. Estamos na frequência 76.1. Vamos aos destaques de hoje do Edição do Meio-Dia. Agreste tem novas medidas restritivas a partir de amanhã. Por causa disso, as feiras do polo de confecções não podem funcionar nos fins de semana. Festa clandestina com mais de 400 pessoas é interrompida pelo Procon Pernambuco em uma chácara em Jaboatão dos Guararapes. No local, havia música ao vivo, convidados sem máscara e desrespeito ao distanciamento social. Idosos moradores de Paulista fazem protesto para pedir a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Eles alegam que a cidade recebeu um novo lote do imunizante, mas não liberou a vacinação. E mais, incêndio atinge o mercado das farinhas em Jaboatão dos Guararapes e destrói galpão de alimentos e produtos de limpeza. Fique com a gente, o Edição do Meio-Dia está começando. 12 horas mais 4 minutos. Um incêndio atingiu no fim de semana o mercado das farinhas no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com testemunhas, o fogo teria começado em um galpão de uma distribuidora de alimentos. Hoje, o dia foi de contabilizar os prejuízos deixados pelo fogo. Mário Oliveira. O dia foi de limpeza no mercado das farinhas em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Funcionários da prefeitura retiravam entulhos e restos de materiais queimados, consequência de um incêndio que atingiu o local no último fim de semana. Da loja de conserto de eletrodomésticos, onde trabalhava o técnico Alan Lucas, pouco sobrou. Ele tentava somar as perdas causadas pelo fogo. A gente fez a reposição de estoque total. No outro dia não tem mais nada, é desesperador. A gente está sem o que fazer. Prejuízo muito grande, né? Oxe, não tem como imaginar não. Não é nem só pelos materiais, é a loja em si, tem que ser reconstruída. De acordo com testemunhas, o incêndio teria começado onde funcionava há cerca de 50 anos uma distribuidora de alimentos. No momento em que tudo aconteceu, o local estava abarrotado de produtos, que acabaram sendo consumidos pelo fogo. Um prejuízo que, segundo os donos do estabelecimento, chega a quase 500 mil reais. Na área, ainda era possível ver os restos dos produtos queimados. O pai do comerciante Jefferson Luciano é o dono da distribuidora. Ele acredita que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito no quadro de energia do estabelecimento. Para o comerciante, os danos poderiam ter sido menores se o corpo de bombeiros não tivesse demorado a agir para apagar o fogo. Seguranças da noite chamaram o bombeiro, que é aqui próximo, não dá nem 500 metros. Infelizmente, eles foram horríveis na assistência. Coisa que poderia ter sido evitada quando eles estavam aí na frente. Se eles arrombassem essa porta aqui, tinha apagado isso aqui, nada disso tinha acontecido. E o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 2h50 da madrugada e logo em seguida foram enviadas ao local 5 viaturas para apagar o incêndio e impedir que as chamas se propagassem para os demais boxes. Após esse trabalho, foi feito o rescaldo. 12 horas e 7 minutos, a gente segue agora falando que semana passada vários pontos do Recife, região metropolitana, ficaram intransitáveis por causa das chuvas. Além do grande volume de água, a falta de consciência da população também ajuda a agravar o problema. No Rio Beberibe tem tanto lixo que em muitas partes nem dá para ver a água. Sem qualquer limpeza na área, a situação só piora, principalmente quando chove. Cíntia Ferreira. A situação está cada vez pior. No bairro Porto da Madeira, a plataforma de lixo em cima do Rio Beberibe só faz crescer. Embalagens de plástico, isopor, carcaças de geladeira, capacetes, colchão, vimos de tudo dentro do rio. Os moradores estão revoltados. A aposentada Norma Maria Rodrigues, de 72 anos, mora no local há mais de 35. Ela lembra de como o Rio Beberibe era antigamente. Quando eu era criança, eu já tomei banho desse rio, muito limpo. A gente via uma prata se jogassem. Depois, com o decorrer do tempo, foi piorando aqui a feira de Bibiribe, que eles jogam todo os lixo. Basta chover que as ruas próximas alagam. Segundo os moradores, a construção da Avenida Compositor Vinícius de Moraes, que fica às margens do rio, deixou a situação ainda pior. Mas o lixo ainda é o grande problema, como detalha a dona de casa, Irenilda Maria de Oliveira. Tem sofá, tem televisão, tem geladeira, tudo, caixa de isopor. E aqui não tem como dar passagem da água, aí transborda. Subimos o curso do rio. Já no bairro da Linha do Tiro, mais lixo. Cascos de cerveja, malas de viagem, cachorro morto, privada. No local, o assoreamento é grande. Mas quando chove, a água sobe e todo o lixo é levado para o Porto da Madeira. A água não tem para onde escoar e acaba invadindo as casas. O português Jorge Leite mora no bairro há 12 anos e a água sempre entra na casa dele. Em 2015, comecei a reclamar para a Prefeitura do Recife, para os serviços hidrológicos, não sei o quê. Vieram aqui há 2 ou 3 anos limpar debaixo da ponte e eu perguntei aos homens, então e aquele lixo? Ah, isso não é connosco, a gente não tem ordem para limpar o lixo. E o lixo ficou. E a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco informou que está concluindo o projeto de desobstrução e limpeza do Rio Beberibe nesse trecho que falamos na reportagem. Após esta etapa, será contratada a empresa responsável pela execução dos serviços, mas não informou o tempo que vai levar. A Secretaria também pediu para que a população evite jogar lixo nos rios e nos canais. 12 horas mais 10 minutos, agora a gente fala do novo decreto estadual que passa a valer em 53 municípios a partir de amanhã no Agreste do Estado. O comércio só vai poder abrir até às 6 da tarde de segunda a sexta-feira. No fim de semana pode funcionar apenas o que é essencial. As feiras do polo de confecções vão ter que mudar de dia. Os comerciantes não aprovaram as novas medidas. O governo do estado diz que as decisões são para conter o avanço da pandemia na região. Boa tarde, Berg Santos. Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui na Feira da Sulanca, Parque 18 de Maio, em Caruaru. Hoje será realizada a última Feira da Sulanca, justamente na segunda-feira. Um novo decreto do governo do estado de Pernambuco anunciando que a partir da próxima semana as feiras aqui do Polo de Confecções e do Agreste só poderão ser realizadas às terças-feiras, tá? Ou seja, aos sábados, domingos e segundas não poderá ser realizada nenhum tipo de feira por conta do crescimento dos casos de coronavírus aqui na região. Nós estivemos conversando com vários sulanqueiros que não concordam com a decisão do governo do estado. E aí, Toritama e Santa Cruz do Caparibe já se posicionaram e disseram que vão abrir as feiras na terça-feira. Aqui em Caruaru tem uma reunião hoje à tarde para que possa definir se também a Sulanca vai ser realizada na terça-feira, na próxima semana. Berg Santos de Caruaru para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Berg. E ainda no Agreste, grávidas e mulheres no pós-parto que moram em Garanhuns ainda não sabem como serão vacinadas contra o novo coronavírus. A dificuldade está no transporte dos imunizantes da Pfizer de Caruaru até a cidade. É que a vacina precisa ser mantida numa temperatura muito baixa e pode perder a eficácia se não estiver bem acondicionada. Eduardo Peixoto. O problema é o transporte das vacinas que se encontram em Caruaru para Garanhuns. O resfriamento é bem maior do que as outras vacinas. De Recife para Caruaru, já houve um aumento de temperatura e o medo da Secretaria de Saúde de Garanhuns é que as vacinas que venham de Caruaru para Garanhuns se tornem ineficazes. Há duas possibilidades: uma estrutura para trazer as vacinas ou levar grávidas e puérperas da região do Agreste Meridional para vacinação em Caruaru. Essa resposta sai na próxima quinta-feira. São mais de 3 mil doses, mais de 700 para Garanhuns e as outras para 22 cidades do Agreste Meridional. Portanto, há uma expectativa. Por enquanto, as grávidas e puérperas podem se vacinar através do vemvacinagaranhuns.site. O cadastro foi aberto na última sexta-feira e quinta vai se descobrir se aqui tem uma estrutura necessária. Aliás, Garanhuns tem a estrutura. O problema é o transporte, é o armazenamento de Caruaru para Garanhuns. Ou se as grávidas e puérperas vão ter que ir para Caruaru. De Garanhuns, Eduardo Peixoto, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Eduardo. E a gente segue falando que idosos moradores de Paulista protestaram hoje pela manhã para pedir a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Eles se dirigiram à Secretaria de Infraestrutura da cidade, mas foram informados que não havia vacina. Revoltados, eles fecharam a Avenida Brasil, em Maranguape 1, com entulhos e pneus. O trânsito precisou ser desviado e a polícia foi acionada para controlar a situação. Os idosos alegam que estão há quase 40 dias esperando pela aplicação da segunda dose do imunizante. Na última sexta-feira, Paulista recebeu 2.500 doses da Coronavac, que foram aplicadas no mesmo dia. A prefeitura disse que aguarda do governo do estado um novo lote para regularizar a vacinação na cidade e que assim que essas novas doses chegarem, o comunicado será feito em todas as redes sociais da prefeitura. 12 horas 14 minutos. A gente segue falando agora de uma festa clandestina com mais de 400 pessoas no bairro de Manassal, em Jaboatão dos Guararapes, que foi interrompida por fiscais do PROCON Pernambuco. O evento acontecia em uma chácara. No local, havia aglomeração, a maioria das pessoas estava sem máscara e, segundo os fiscais, ainda acontecia um show ao vivo, o que é proibido pelo governo do estado. De acordo com a Polícia Civil, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por infração de medida sanitária preventiva. Um grupo também foi encaminhado à Delegacia de Prazeres. O PROCON não disse quantas pessoas foram para a delegacia, mas todas assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e um inquérito foi aberto para apurar o caso. O Edição do Meio-Dia vai para um rápido intervalo. A gente volta já. 12 horas mais 15 minutos. Você está ouvindo Edição do Meio-Dia na Rádio Jornal. A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de 2 vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil, com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica. A Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004-1000. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. A segunda etapa da vacinação contra a gripe já começou. De 11 de maio a 8 de junho, idosos com 60 anos ou mais e professores devem ser vacinados. Procure um posto de saúde. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sabe de alguém que manda bem na revisão? Sim, com certeza. Conte com a revisão segura do Serviço Chevrolet. Os melhores mecânicos para fazer a revisão do seu carro com toda a segurança. E quanto custa? A revisão dos 20 mil quilômetros de Onix, Prisma, Cobalt ou Spin sai a partir de R$4.157. Realmente é econômico. É. Acesse chevrolet.com.br, clique em ofertas de serviços ou passe numa concessionária. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar. Macarrão espaguete comum Petian, pacote 500 gramas, R$ 1,95. Frango inteiro congelado com miúdos Seara, peça, quilo, R$ 7,65 quilo. Refrigerante Coca-Cola, PET 2 litros, R$ 7,19. Preços válidos até 21 de maio. Para as lojas Açaí de Pernambuco, exceto Serra Talhada. Venha ao Açaí Atacadista abastecer sua casa ou seu negócio. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí! Quase 800 atrações e agremiações do Recife receberam durante a pandemia o AME Carnaval, o auxílio emergencial da Prefeitura. Fez toda a diferença e pôde ajudar nossos passistas, brincantes e apoio. Também tem o AME Recife, que já no final deste mês vai beneficiar 30 mil famílias. E o Recife Solidário chegou a mais de 145 toneladas de alimentos doados pela população. A minha despensa estava super vazia. Obrigada de coração. É atitude para fazer junto. Prefeitura do Recife. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Safarão Aniverte, Crede Amigo, é Banco do Nordeste. Agora mais digital com aplicativo exclusivo para consultar extratos, realizar transferências e pagamentos pelo Pix e até assinar contrato. Tudo mais fácil para o seu negócio ter cada vez mais resultado. Ainda não tem Crede Amigo? Baixe o app ou procure um agente para garantir o crédito orientado mais vantajoso do país. Não é pouca coisa não, viu? Sorriso no rosto, crédito no bolso. Crede Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal. Você aprendeu a usar um capacete para se proteger. Você aprendeu a usar o cinto. Aprendeu a usar o protetor solar. Aprendeu a atravessar na faixa para se proteger. Mas hoje, para proteger a vida, a gente precisa de um cuidado a mais. Usar a máscara, manter o distanciamento social, lavar sempre as mãos. Enquanto a vacinação avança, vamos fazer a nossa parte para a vida seguir em frente. Cuide e se cuide. Governo de Pernambuco. 12 horas 19 minutos. Edição do meio-dia. Estamos de volta e agora com o nosso noticiário internacional, porque Nicolás Maduro anuncia quarentena radical e consciente de 7 dias na Venezuela. Boa tarde, Beatriz Albuquerque. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal. Essa notícia sobre a chamada quarentena rígida foi dada pelo próprio presidente Nicolás Maduro nas redes sociais dele. Essa quarentena, que ele chama de radical e consciente, tem início hoje e vai até o próximo domingo, 23 de maio. A gente não tem informações de como que vai funcionar, apesar de começar hoje, porque elas não foram repassadas, mas se espera que seja uma quarentena muito rígida e parecida com a que aconteceu no local há cerca de 2 meses. É aguardado que ele passe mais essas informações, mas para a gente já ficar por dentro do motivo disso, a gente chegou a falar aqui no Destaque sobre que estava tendo um controle dos casos por lá. Eles conseguiram, de fato, controlar a segunda onda, mas o que tem sido visto nas últimas semanas é que está tendo um aumento dos casos do coronavírus por lá, né? Então, não aumentou o número de mortes, mas o número de casos, por isso eles estão começando a rever essas medidas novamente. Uma boa notícia em meio a esse caos é que no último sábado a Venezuela aprovou a Sputnik V Lite, que é uma versão da Sputnik V da Rússia, mas em uma única dose. Vitor. Rádio Jornal, com você no trânsito. Agora 12 horas 21 minutos, vamos saber como está a movimentação no Recife, região metropolitana, com Gabriela Bento. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Vitor e ouvintes da Rádio Jornal. Na região metropolitana, em Jaboatão dos Guararapes, no início da Estrada da Batalha, o trânsito está intenso nos dois sentidos. Na zona norte do Recife, a Avenida Rosa e Silva tem fluxo congestionado na altura do Clube Náutico Capibaribe. Na zona oeste, a Avenida Recife tem trânsito lento na altura do Hospital da Mulher do Recife, em ambos os sentidos. Na zona sul, a Avenida Mascarenhas de Moraes apresenta trânsito intenso nas imediações do aeroporto do Recife, no sentido centro. E na área central, a Avenida Agamenon Magalhães apresenta trânsito complicado nas imediações da Praça do Derby, em ambos os sentidos. Rádio Jornal no trânsito. 12 horas 22 minutos. E a gente segue falando que a Rua da Aurora será foco de projeto orçado em 6 milhões de reais pela Prefeitura do Recife. A gestão municipal realizou nesta segunda-feira uma cerimônia para dar início à primeira etapa do projeto urbanístico do Cais da Aurora, um dos cartões postais da capital pernambucana, que hoje, infelizmente, vive à mercê da insegurança e à beira do abandono. A iniciativa, que prevê um investimento de 6 milhões de reais, promete requalificar as 7 varandas da via, por meio de obras executadas pela Autarquia de Urbanização do Recife, a URBE. O projeto urbanístico do Cais da Aurora abrange a área localizada às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, ao longo do cais da Rua da Aurora, entre a Ponte Princesa Isabel e a Ponte do Limoeiro, e o cais Sinhá de Menezes, na Avenida Arthur Lima Cavalcante, entre a Ponte do Limoeiro e a Vila Naval. E nesse tempo de home office, por causa da pandemia, novos hábitos foram criados. E muita gente adaptou os espaços para tornar casas e apartamentos mais aconchegantes. Investir em ambientes mais verdes foi uma das opções. A repórter Juliana Oliveira está no Rio Mar, Recife, onde uma feira está oferecendo diversos tipos de plantas e folhagens. Juliana. De acordo com uma pesquisa feita, as plantas dentro de casa aumentam em 15% a sensação de bem-estar na família. E olha só a quantidade de plantas aqui nessa feira no Rio Mar, Recife. São várias espécies e para falar sobre esse assunto, eu estou com Verônica, com Valéria Galvão, desculpa, ela é coordenadora aqui da feira e vai falar para a gente. Valéria, primeira pergunta, são quantas espécies aqui? Bom dia. São mais de 50 espécies aqui no local. Alguma plantinha que é mais procurada, aquela mais popular? Os cactos suculenta, as costelas de Adão, as palmeiras, palmeira rafes, aglaonemas. Diga uma coisa, essas plantas podem ser cultivadas dentro de casa ou em apartamentos também? Podem ser cultivadas em apartamentos e em casas. Tanto faz. Tanto faz. Elas têm um cuidado especial? A água, adubo e amor. Me diga uma coisa, nesse período de pandemia, as vendas aumentaram? A procura está maior? Bastante. Muita gente querendo as plantinhas para ter os cuidados em casa, mais harmonia, mais paz, elas passam uma tranquilidade. Tem alguma plantinha que pode ser levada para o ambiente de trabalho, para deixar o ambiente também mais saudável? Pode, tem sim, diversas delas também, tá? Várias delas também em ambientes de trabalho. Qual é a plantinha mais barata aqui? Os cactos e suculentas, é a partir de R$ 7,00. Qual é a mais cara? Não lembra? Não lembro. Me diga uma coisa, eu estou vendo aqui que além das plantas, também tem utensílios, tem vasos, tem sementes, tem o que mais? Temos vasos de barro, os vasos decorativos, temos os insumos. Tem várias coisas, né? Deixa eu falar aqui também com uma cliente que eu estou olhando. Mostra aqui, Dai, por favor, que eu estou vendo que tem uma moça aqui, está fazendo uma pesquisa. Bom dia, qual é o seu nome? Carla Regina. Dona Carla, me diga uma coisa, já escolheu a plantinha? Ah, não, ainda estou aqui encantada com a variedade de suculentas, de cactos. Eu pratico a plantoterapia, entendeu? Porque nessa época de pandemia a gente fica muito estressada, nervosa, às vezes perde um pouco o controle. E você cuidar de uma planta nos dá uma tranquilidade, dá um equilíbrio. E uma suculenta, que é muito fácil de cultivar, com um pouquinho de sol, dentro do seu apartamento, você não precisa deslocar. Todo dia você está lá um pouquinho cuidando, vendo o crescimento. Vai levar uma, né? Cozinha, vou levar várias. Tá bem, obrigada, viu? Tá bom, obrigada. Só lembrando que o horário do shopping é de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, o shopping abre das 10 da manhã até as 6 horas da noite. E a feira aqui de plantas vai acontecer exatamente nesse horário, até o dia 28 de junho. Ela iria ser antes, mas por conta da procura foi prorrogado até o dia 28 de junho. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliana. E a gente segue falando agora do deslizamento de barreira no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, onde 4 pessoas de uma mesma família morreram soterradas. No final de semana, os 2 últimos corpos foram resgatados e enterrados. O repórter Mário Oliveira está no local e vai dizer qual é a situação das famílias que seguem morando na área. Pouca coisa restou depois dessa tragédia. Por aqui, só escombros, lama e também objetos pessoais. Olha só a situação aqui. A gente vê ali, ó, uma bicicleta onde Isabelle passeava todos os dias. era aquela bicicleta rosa ali. Do lado dela, vou pedir para eu mostrar a geladeira da casa de Dona Silvia e de seu Oswaldo. Inclusive, Dona Silvia foi encontrada embaixo dessa geladeira. O corpo dela foi encontrado ali. Então, tem pedaços de uma vida inteira, de uma família inteira por aqui, para que as pessoas possam retirar, a família possa retirar. Inclusive, a família está aqui. 24 horas após o velório, após enterrar os entes queridos, eu vou falar com Dona Miriam, que é irmã de Dona Silvia. Como é voltar para esse cenário de tragédia para a senhora? Muito bom dia. Bom dia. Difícil, né? Não é fácil ver tudo isso aí. Nós que vivenciamos tantos momentos, todos os momentos, né? Da vida dela, foram vividos conosco. A família precisa de doações. Eu vou conversar com a Ana Patrícia aqui agora. Ana Patrícia, a família está precisando de doações? Com certeza, estão precisando porque eles perderam tudo, né? Perdeu móvel, roupa, documento, perdeu tudo. Eles estão precisando de muito de doações. Joia. Inclusive, Anne, para fazer doações para a família, é preciso colocar, pode ser feito através de um Pix, né? Que é o 7028544433. Dona Miriam, me diga uma coisa. Dona Patrícia, me diga uma coisa. Em relação a essa questão das doações, a prefeitura já veio até aqui e falou com vocês em relação às casas, porque 12 casas foram interditadas e vão ser demolidas aqui da região. Falaram alguma coisa para vocês? A prefeitura hoje ligou para minha cunhada, né? A gente vai para uma reunião amanhã. E doações, muitas pessoas estão doando mesmo. A gente agradece a todos que estão ajudando, mas também tem muita gente se aproveitando desse momento. Inclusive, nós recebemos informações que umas pessoas receberam dinheiro, alimento, mas não chegaram na mão delas. Repassou para você? Não, não. Dona Sheina, como é que está a situação da família nesse momento? Eu sei que é muito recente ainda, o velório foi ontem. Como é que a senhora também vir aqui para cá, né, depois de tudo o que aconteceu, depois de 3, 4 dias de muito terror para vocês, de muito horror, como é que está aqui, como é estar aqui novamente nesse cenário? É horrível, né? A gente nunca imaginou que isso ia acontecer. A família está desestruturada, sofrendo muito. Vim aqui é sofrer de novo, tudo de novo, é que nem um filme vem na cabeça da gente. O que vocês estão precisando mais aqui, Dona Sheina? Agora, a gente está precisando muito de imóveis, dinheiro também para pagar aluguel, né? Eu mesmo estou na casa da minha sogra, dormindo numa caminha de solteiro com meu marido, meu filho, num quarto pequeno. E está muito difícil, muito. Vocês têm para onde ir? Não, ainda não. A gente está tentando conseguir uma, nem que seja alugar uma casa. O meu problema é dinheiro para alugar a casa. Entendo. Né? Então, muito obrigado pelas informações. Só lembrando aqui, viu, que o Pix, né, para quem quiser fazer doações à família, é o 7028544433. 7028544433. Pix de Thaís Siqueira. Eu volto ao estúdio. Brasília. E a gente segue agora para a capital federal, porque as embaixadas no Brasil vacinam diplomatas estrangeiros e a Anvisa diz que é legal. Boa tarde, Romualdo de Souza. Vitor Tavares, muito boa tarde para você, boa tarde ao nosso ouvinte, muito boa tarde, internauta. A reportagem da Rádio Jornal entrou em contato com ao menos 10 embaixadas, exceto a dos Estados Unidos, que informou que não dá informações confidenciais sobre seus servidores. Todas as outras embaixadas, incluindo embaixadas aqui da América Latina, como Paraguai, Uruguai e Argentina, informaram que os diplomatas que trabalham no Brasil já foram todos eles vacinados. Tudo porque aqueles países remeteram a vacina por meio da chamada mala diplomática. Os embaixadores e seus servidores e seus colaboradores foram vacinados e agora a Anvisa informa o seguinte, que essa é uma informação que segundo o código que disciplina a questão do Estado, que trata aí das relações exteriores, da diplomacia, qualquer país pode fazer isso, ou seja, pode mandar uma vacina para que os colaboradores aqui no Brasil sejam vacinados. Ao contrário, a maioria dos embaixadores e diplomatas do Brasil no exterior ainda não recebeu a vacina, porque em alguns países não há vacina e aqui no Brasil menos ainda. Vitor. Obrigado, Romualdo. A gente segue acompanhando essa situação e você volta a qualquer momento com novas informações. O Edição do Meio-Dia fica por aqui. Vem aí o comentário de Ralph de Carvalho e, em seguida, o assunto é futebol primeiro tempo com Roberto Queiroz. Uma ótima tarde para você. Edição do Meio-Dia. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.